Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. 12 horas e 14 minutos, é o seu programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até as 14 horas com a sua participação pelo 991248325 e 991994662. Você também pode participar ligando aqui no 3555-1896. O Sandro anota a sua pergunta e passa aqui pro estúdio. Eu vou conversar agora com o Fábio Pereira Souza e com a Débora Carla, psicólogos. Vamos falar sobre depressão, né? Um tema realmente que infelizmente atinge milhares de pessoas por todo este mundo, não é diferente aqui no interior, onde a gente pensa que a gente vive num paraíso, tá tudo calmo, tudo tranquilo, mas também aqui a depressão chega e chega muito forte. Não é isso, Carla? Tudo bem? Isso, tudo ótimo. Bem-vindo ao programa Expresso mais uma vez. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Nós estamos chegando agora na hora do almoço. Bom almoço para todos. Nós vamos falar de um assunto um pouco indigesto, mas é importante. Importantíssimo falar. Fábio, tudo bem? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, Débora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que está ouvindo aí em casa. É um prazer estar aqui novamente. É importante falar de depressão? Isso ajuda, Fábio? Ajuda muito, né? Temos que falar, né? Em setembro a gente esteve aqui falando sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio. E o que leva geralmente ao suicídio, estados de depressão profunda, estados de coisas não resolvidas, e tem que se falar, né? É, o que o pessoal às vezes fala assim, eu fico escondendo para mim, eu tenho vergonha de manifestar, o que a gente guarda se torna doença, se tornando doença acaba prejudicando. Então tem que ser falado sim, é um assunto que tem que ser divulgado. Antigamente era muito visto a questão de falta de vergonha ou falta de ocupação, enfim, até hoje, né? Existem esses termos aí, mas é uma doença que tem que ser tratada. Mas hoje o termo se popularizou demais. Ah, muito. Até a gente tá falando aqui antes, qualquer coisinha é depressão. Ah, é depressão, as pessoas não sabem, né? O senso comum não sabe identificar uma tristeza, o luto da depressão. Então eles põem tudo é depressão tudo agora. Mesmo saco, tudo, é depressão. Né? Mas e não é. E como a gente diferencia então? Olha só, vamos lá, o luto. O luto é quando você perde alguém, alguma coisa que é muito importante pra você. Você fica, entristece, você passa por algumas fases, que tem as fases do luto, a pessoa fica revoltada, ela faz barganha, ela vai fazendo, deprime, depois volta, mas não é tão profundo quanto a depressão, o luto. O luto tem mais ou menos um tempo. Né? E é importante viver. É importante e lógico, importantíssimo. A pessoa tem que vivenciar. Não tem como passar por uma coisa sem viver. Eu sempre falo para meus pacientes: gente, não tem como, você tem que viver. Chorar é chorar. É ficar triste, é ficar triste. Mas depois, com o tempo, a pessoa vai levando e ela consegue sair. Agora, o luto ele se torna patológico, se torna uma doença também, vira uma depressão. Por quê? Porque tem um tempo. Eu sempre falo, ó, é o primeiro ano sem o Natal, sem a pessoa no Natal, é o primeiro ano o aniversário, primeiro dia dos pais, é isso, é todos os primeiros, né? Depois a pessoa vai se acostumando com o fato de ficar sem a pessoa. E aí ela vai devagar, vai virando uma saudade, que é diferente da melancolia. Saudade, eu vou lembrar da pessoa, mas eu vou lembrar assim, de uma forma um pouco mais feliz. Eu vou lembrar, nossa, ela gostava tanto de churrasco. Quando eu vejo o pessoal fazendo churrasco, eu lembro meu pai, ele adorava. Então isso é saudade. Agora, quando eu começo assim, ai, nunca mais vou comer churrasco na minha vida, porque meu pai adorava. Aí é diferente. Aí já muda. Aí vira aí uma melancolia. E... então, assim, as coisas elas tendem a amenizar no luto, igual na tristeza. A tristeza é mais uma coisa situacional, a situação que a pessoa tá vivendo. Ah, eu perdi um namorado, eu vou viver o luto pela perda do namoro, vou ficar triste e vou querer voltar atrás, voltar com ele, vou mandar mensagem, mas depois eu vou vendo que ele não quer. Eu falo, bom, então tá, né? Então eu vou... Seguir a vida. Seguir a vida em frente. Só que tem pessoas que não conseguem seguir a vida em frente. Aí tá, nossa, você não tá bem hoje, o que tá acontecendo? Ah, eu perdi meu filho. É, quanto tempo faz? Há 10 anos. Aí a pessoa tá doente, entendeu? Porque ela trata aquilo como se tivesse acabado de acontecer. E faz 10 anos que aconteceu. Então a pessoa já adoeceu. Aí ela vai ter que fazer um tratamento. A pessoa tem que saber identificar isso aí. Pessoa tem que, quem estiver ouvindo e começar a perceber que ela teve uma perda grande e não consegue sair disso, ela tem que procurar ajuda. Procurar ajuda, tem. Porque ela está. Isso, aí, isso, ela tá adoecida. É. Depois a gente precisa descobrir o que, que é, né? Além do luto, né? A luto. Isso, já falamos do. Porque assim, a tristeza, quando você tá triste. É assim, a gente fica triste por alguma coisa, assim, que aconteceu. Eu perdi meu gato, foi atropelado. Poxa, que tristeza, o meu gatinho, gostava tanto dele. Isso daí é a tristeza, né? Na depressão é diferente. A pessoa faz contra ela. Eu fiz... existe uma culpa muito grande. Então, assim, é tudo assim, olha. O que que eu fiz pra... pro meu gatinho morrer, e ficam ideias, culpa muito, chama depressão culposa. Tem a culposa, a perda de objeto e a narcísica. São algumas depressões. Tem a endógena, exógena, são 50 tons de depressão. É muita coisa. Por isso que a pessoa, às vezes, ela, quando ela se vê nessa situação de tristeza que não acaba, ela tem que procurar o profissional. Ela vai ter que procurar o médico, ela vai ter que procurar o psicólogo, porque a medicação tem que ser colocada. Muitas vezes a pessoa só pensa em conversar com alguém, não, você vai conversar, você vai sair, você vai fazer isso, mas às vezes a questão fisiológica deixou de funcionar corretamente e vai precisar de alguma medicação para ajudar isso. Nisso aí. Uhum. E o tratamento psicológico, lógico, para verificar emoções, como eu vou me dar, reforçar com isso aí que aconteceu, como eu vou viver daqui para frente, como que eu vou poder seguir uma vida. Muitas pessoas às vezes falam, nossa, a pessoa entrou numa depressão, mas como que ela pode entrar numa depressão se ela tem condição financeira, se ela é bonita? A gente vê a situação aí de atores, atrizes, né, pessoas famosas e rodeadas, aquela história, eu tô cheio de gente em volta e me sinto sozinho, né? Então vamos verificar o que está acontecendo. Então a pessoa, ela tem que quebrar esse preconceito de ter vergonha, de falar que tá passando por isso aí, né? Então ela tem que procurar ajuda. Ô Fábio, mas é mais difícil a própria pessoa procurar ajuda? Ou alguém da família que tem que chegar para ela e dizer, olha, você está com depressão, você precisa procurar ajuda. De onde parte isso? Geralmente quem chega na clínica, quem chega para conversar com vocês, ela vai por conta própria ou ela vai levada por alguém da família? Bom, eu trabalho lá no centro de psicologia. Então, assim, nós atendemos em média lá, nós somos em 3 psicólogos. Passa por nós uns 450 atendimentos. Nós fazemos 450 atendimentos. Certo. Então, assim, comigo, clinicamente falando, as pessoas procuram. Elas vão até o posto de saúde e pedem um encaminhamento médico. E o médico encaminha porque pergunta por que você quer. Ah, eu tô me sentindo assim, assim. Aí ele encaminha. Então já há uma maior consciência, pelo menos, que as pessoas... Eu vejo que sim. Alguns casos, sim. Outros casos, a pessoa fala, ah, eu tô aqui porque o meu médico mandou. Ele falou pra eu vir e fazer. Uma coisa que eu queria só complementar o que o Fábio disse é o seguinte. Nas depressões, tem aquelas depressões que são situacionais, pela situação que a pessoa está vivendo, que se chama exógena, fora, situações foras. E as endógenas, que são dentro, que são diferentes. Por exemplo, a pessoa não sabe o motivo pelo qual, mas ela acorda triste. Ela fala, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Não tenho motivo nenhum para estar assim. Mas é uma tristeza tão grande, é um jeito tão ruim. Essas são endógenas. Por quê? Acontece que existem falta de neurotransmissores no cérebro, ou serotonina, ou dopamina, ou noradrenalina, falta na pessoa. Então, a pessoa tem que entrar com medicação, não tem jeito. Ela tem que fazer a reposição desses neurotransmissores no cérebro para ter condições mínimas de sair daquela situação. Depois que ela consegue sair dessa situação, porque tem situações que a pessoa não consegue nem sair da cama. aí sim ela procura psicoterapia. Os dois juntos são muito importantes, mas, por exemplo, não adianta a pessoa que tá com uma depressão muito profunda chegar lá no consultório, isso, que ela não tem condições nem de elaborar nada, nem de capacidade de insight, nada, porque a cabeça dela é uma intrusão de pensamentos negativos. Entram pensamentos negativos, é tudo negativo, é tudo desastroso, ela não vale nada, as coisas pra ela nunca dão certo, tá tudo errado. Mas de onde vem isso, Fábio? Da própria pessoa? Também. É o que a Débora tá explicando, justamente situações do corpo dela, digamos assim, né, falando a grosso modo assim, essa situação chegou porque o físico dela às vezes não tá funcionando legal e juntou justamente com essa parte de como é que ela vai ficar agora. Então é aquele negócio, tá tudo errado, por quê? É que nem ela falou, acordei, nossa, não acordei legal. O mundo desabou pra mim. Acontece de dentro pra fora. De dentro pra fora, né? Então, nós temos situações no nosso corpo que são ligações, que elas fazem essas ligações pra poder funcionar, tudo funcionar. Neurotransmissores, né? Então, se não tá funcionando legal, por isso que vem a medicação, por isso a procura médica. De repente a pessoa fala assim, ó, você tá com depressão, você vai lá procurar o psicólogo. Mas se ela não foi pra verificar a causa física, o psicólogo não vai dar conta. Ela vai precisar, os dois têm que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Mas sempre foi assim? Agora está. Como piorou a situação? Como foi falado, existem várias situações de depressão. E existem vários tipos de depressão. Agora aumentou. Então agora que chegou nesses 50 tons. Não, sempre existiu a depressão. Imagina, muito mais que sempre existiu. Só que aquele negócio, tudo tem uma patologia, tudo tem um nome, tudo tem. Né? Então, a síndrome de burnout, por aí afora, a síndrome do pânico, é uma ansiedade que levou a então agora começou a dar nomes, então, então. Antigamente talvez não tinha. Não, tanto é porque assim, antes era depressão. Pronto. Né? É generalizado. Isso. Agora mas separou. Agora. Não, é porque assim, a nossa contemporaneidade, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele é muito rápido. Isso. Tudo é muito rápido. Você clica, você não tem paciência de esperar abrir o computador. Começou a demorar. A sociedade é imediata, né? Isso. Então, o que que acontece? Você vai ficando mais ansioso. Porque assim, antes da depressão, vem a ansiedade. Entendeu? Sim, ansiedade começa com a ansiedade. Isso. Na situacional. Sim. Naquela que é endógena, que é interna, aí, não. Aquilo lá é genética. Ser, se o meu avô era, às vezes eu sou e eu não. Isso. Tá? Então é genético. Também tem essa questão. Ah, tô falando a situacional, tá? Então eu tô lá. Eu tô naquele pique. Vamos falar da mulher, por exemplo, né? Que a mulher agora, ela tá trabalhando fora. Ela tem que cuidar. Ela tem que dar conta de cuidar da casa, do marido, dos filhos, dela, porque ela tem que ser lindíssima, magra, tem que ser tudo. Então, a pessoa, ela vai acumulando, né? E aquilo lá vai ficando pesado. E ela vai indo. E ela vai fazendo. E ela não vai percebendo os sinais que vão aparecendo nela. Por exemplo, aí começa assim, o sono. Uma das primeiras coisas é o sono. Ou é um sono interrompido, geralmente na depressão é assim, o sono começa, um sono até pega no sono, quando chega 3, 4 horas da manhã a pessoa acorda. E aí ela fica fritando na cama, ela vira pra cá, vira pra lá. Ela não consegue mais, ela até tenta, mas ela não consegue. Tem pessoas que têm dificuldade de dormir. Pra dormir mesmo, que é na ansiedade, isso, na ansiedade, o sono, você não consegue, porque a cabeça fica fritando, eu tenho que fazer isso, assim, né? Depois a gente pode, outra oportunidade, é um assunto de falar de ansiedade também, porque é um assunto enorme, então tá, aí tá, a pessoa que tá lá todo dia pensando assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que lavar a roupa, passar roupa, eu tenho que fazer, aí quando vê, ela, ou ela não dorme, ou ela vai dormir e acorda. Na depressão, geralmente, assim, ela dorme e acorda, né? Então, a depressão, ela vem na contramão da contemporaneidade. Ela paralisa. Ela não acelera. Ela paralisa. A pessoa fica, dá um boot. Apaga. Entendeu? Na depressão. Ela abaixa. Sim. E aí, o que que acontece? Vem a família, os amigos e todo mundo e fala pra ela assim, vai fazer uma ginástica, vai lavar roupa, vai pra um baile. Agora, pensa bem, Pensa bem, você com pneumonia. Imagina eu, você com pneumonia, eu chego pra você e falo assim, olha... vai fazer uma ginástica. Que isso? Sai dessa cama? Tá com pneumonia nada? Vai, vamos. Imagina, não tem condições. A pessoa não tem condições de sair da cama. Como que ela vai fazer ginástica e ir pra baile? Não, isso daí, isso é falta de fé. Não, se você for pra igreja... nossa, isso é falta de fé. É isso. As pessoas que estão ao redor, elas querem ajudar. Sim. Eu vejo isso. Só que elas não ajudam. Porque a pessoa já se sente culpada. Na depressão culposa, a pessoa se sente a culpa do mundo. Então ela fala, então, realmente a culpa é minha. Eu sou uma pessoa sem fé? Aí ela vai piorando. Ela não vai melhorar, gente. Pelo amor de Deus, parem de falar isso para as pessoas depressivas. Elas estão doentes. A depressão, vou explicar, é uma doença que ataca o humor. A gente não tem problema de gastrite? Não ataca o estômago? Então, a depressão ataca o humor. O que que é humor? Humor vem de humorare, do latim, que significa disposição e ânimo. Então, o que que a depressão ataca? A disposição e o ânimo. A pessoa não tem disposição, não tem ânimo para fazer nada. Aí a pessoa fica mandando ela ir pro baile. Ela não vai, ela não dá conta. Vocês têm parentes, amigos que tem pessoas depressivas em casa, por favor, não façam isso. Vocês não estão ajudando. Ô, Fábio, mas e aí? A família quer ajudar, como a Débora disse. O que que a gente deve fazer, então, no caso? Tem lá um familiar que está com todos esses sintomas que vocês já falaram aqui. Por exemplo, a Vanusa Franco, lá de Poços de Caldas. Antônio Cláudio, tem uma irmã que meu pai faleceu, tem 6 anos, e ela não aceita essa perda até hoje. O que que a Vanusa deve fazer aqui para a primeira ajudar? Coisa é procurar o profissional. Sim, não adianta a primeira ela falar para a irmã, não vai. Como eu com a Débora trabalhamos com a mesma linha, então a gente vê muito isso aí. A sociedade imediatista que quer a resposta rápida e hoje tudo motivacional. Agora, se a pessoa já está depressiva e ela vai procurar uma ajuda motivacional, aquilo lá não vai entrar nela, ela vai se sentir mais incompetente, mais incapaz ainda. Piora. Então, por isso que é ajuda profissional. A primeira coisa, profissional. Vai passar pelo médico, pelo psicólogo, para poder verificar como é que vai ser tratado isso aí. Porque se de repente ela for fazer um curso motivacional, alguma palestra assim para tentar, você vai levantar e você vai fazer e vamos pular e tal, e ela não conseguir aquilo, a situação é inversa. Em vez dela motivar, desmotiva mais ainda. Ela fala, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa, aí chega ao ponto do suicídio. É. Então, por isso, a primeira coisa, procura profissional, ajuda profissional. A Cláudia está perguntando aqui, pergunte para eles quando é que o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Quando chega esse momento? Quando a pessoa chega no nosso consultório e a gente percebe que a pessoa está com os pensamentos muito ruins. Ela não consegue, ela não tem disposição, ela não tem ânimo para fazer nada. Ela só quer ficar deitada e não vê outra coisa que a pessoa com depressão perde, ela perde o prazer. O prazer. É. Prazer para qualquer coisa. Ela não tem prazer. Ela tudo vê que ela gostava de fazer. Isso, tudo que ela gostava de fazer, ela não gosta mais. Ela não sente isso mais. Então isso é muito importante. Não adianta, nossa, mas você gostava tanto de chupar laranja, você chupava 5 laranjas. Uai, mas agora eu não tô dando conta nem de chupar nada, nem de tomar água, não tô dando conta. Sabe, então assim, então, são coisas que são muito importantes. Outra coisa que eu observo, a gente faz uma anamnese. Tem coisas que são super importantes saber sobre a pessoa. Quantidade de água que ela ingere, o que, que a gente pode falar? Aumenta a quantidade de água, você precisa aumentar a quantidade de água. Depressivos precisam beber um pouco mais de água. Intestino. Nosso segundo cérebro é o intestino. Então, se o intestino não funciona, a cabeça não funciona. A gente fica enfesado mesmo, cheio de fezes, é isso aí. E fica nervoso, fica irritado. Então, você tem que tratar também, junto com a depressão, o intestino. Porque as pessoas depressivas têm o intestino preso. Bem preso. Por quê? Ela aprende tudo. Tudo, né? Tudo, inclusive as fezes. E fica enfesado. Exatamente. A Vanusa já mandou outra questão aqui e ela até abordou um ponto que é interessante a gente falar. Que ela disse aqui, a minha irmã não quer ir ao médico. Ela fala que ela não é louca. Então, isso. Depois do intervalo comercial, que é a joia. Aqui no Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Você está ouvindo o programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Daqui a pouquinho eu recebo aqui a dupla Campo Grande e Corumbá, já aqui na Pássaro da Ilha FM. Hoje também vou falar com o Tico Giolo sobre uma manifestação que vai acontecer amanhã no Calçadão, lá em Arceburgo, contra a Copasa, alta taxa da Copasa. A gente foi pro intervalo comercial e a Vanusa Franco, lá de Poços de Caldas, enviou uma mensagem que ela já tinha falado sobre a irmã dela, e ela complementou dizendo o seguinte: ela, Antônio Cláudio, a minha irmã não quer ir no médico porque ela fala que é coisa de louco. E isso também é outro grande problema que vocês psicólogos enfrentam, esse preconceito, né? Diminuiu um pouco ou ainda continua do mesmo jeito? Não, continua. Continua igual. Às vezes adolescentes, gente, dá até tristeza. Fala, nossa, uma geração nova. Não é possível que ainda continue pensando desta forma, né? Porque o que que é a loucura? Por que que as pessoas têm tanto medo da loucura, né? Pessoal, o que a Débora tá falando é interessante, porque antigamente podia ter até uma cisma, tal, o pessoal mais antigo, digamos assim, mais idoso, mas os adolescentes mesmo, que já vem de uma coisa assim que tudo pode, é natural, a diversidade, as coisas, e ficam ainda com aquela, né, chegar lá e falar assim: por que que você tá aqui? Ah, porque minha mãe pediu, porque minha mãe mandou, e porque eu não preciso disso, né? Eu não nem sei por que que eu tô aqui, eu não tô louco. Nossa, né? Essa coisa então, de não existe tomou. Ainda o preconceito. E é que eu falo. E tem uma perguntinha aqui: como se lida com esse preconceito? Principalmente os pacientes. O cara tá indo lá, de repente ele saiu lá da clínica do Fábio. Ali, ó, tem um louco passando ali. Não, o que eu tô falando. É melhor procurar ajuda antes de ter o problema, né? A terapia, a conversa com o profissional de psicologia, ela vai justamente evitar que você tenha esse problema. Então, uma coisa, olha só, que eu queria complementar. O que que é a loucura? A loucura é conhecida como uma psicose. Nós temos as neuroses e as psicoses. As psicoses que são consideradas loucuras. O que que é? Por exemplo, a esquizofrenia. A pessoa perde o senso e a noção de realidade. Ela começa a ver coisas, ouvir vozes de comando, pedindo para ela fazer coisas, bater em pessoas, se matar, se enforcar. Mas só que não é uma voz, porque a gente tem que saber diferenciar a psicose da depressão com sintomas psicóticos, que é muito diferente. A psicose é essa, é uma voz que vem de fora. Ela vê pessoas correndo atrás dela. É uma paranoia. Isso, que são chamados de delírios e alucinações. Né? Alucinação é quando você vê. O delírio é quando você dá a vida pro que você tá vendo. Nossa, olha lá, tá vindo me buscar, tá vindo me pegar. Ah, isso daí é considerado uma psicose, que é o que o pessoal diz aí, a loucura. Tá? A depressão com sintomas psicóticos, a voz não é de fora, a voz é de dentro. É uma coisa que vem de dentro. A voz é de dentro, não é de fora, tá? Entendi. Então, isso daí é uma depressão com sintomas psicóticos. Mas a voz vem de dentro. É aquilo, não. Vai, se mata. Você mesmo falando pra você, não é ninguém falando de fora. É pra mas você mesmo. Já é um grau muito forte de depressão. É, né? Já isso. É o último nível. Isso, é. Porque tem leve, moderada e... Leve, moderada e grave, né? Que eles chamam, né? Daí você tá na grave, né? Porque tá. Você já tá até... Essa depressão tem... leve é o que a gente confunde com a ansiedade? Muitas vezes? É porque na ansiedade, olha só pra fazer uma diferenciação. Na ansiedade, é um ótimo sentimento, viu, gente? Não é ruim ser ansioso, não. Porque se a gente não fosse ansioso, nem da cama a gente levantava. Despertou o relógio, opa! Desliga, vou tomar banho. Na ansiedade normal, o que que você faz? você programa a sua vida, você faz um planejamento. Então tá, acordei, eu vou para uma excursão, vai ser super legal, eu vou me divertir, vai ter meus amigos, vai ser bacana. Isso daí é ansiedade. Sim. Bacana. Tem uma reunião hoje à tarde. Isso, que legal, eu vou fazer isso. Tá pensando. Tá planejando. É o programa. Isso daí é a ansiedade legal, bacana, é normal. A ansiedade patológica, ela entra com um fator que chama pré-ocupação. Então eu vou me preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu. A ansiedade, ela antecipa muito, né? Então assim, aí eu vou para essa excursão aí. O ansioso já com a patologia, ele começa assim: nossa, eu vou para excursão, vou pegar o ônibus. Nossa, cara, mas e se o ônibus bater? Vai que acontece um acidente. E se capotar? E se assaltar o ônibus? E se eu for nadar e me afogar? Aí a pessoa, ela começa a apavorar. Ela fica com medo. É muito medo. E ela é capaz de não ir. Entendeu? Porque a paralisa. Isso, paralisa. A ansiedade demais, ela paralisa. Ela não deixa a pessoa fazer. Porque é tanto medo. É tanto medo. E aí entra os outros transtornos de ansiedade, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e o transtorno do pânico, que todo mundo fala. Sim. Muito, né? Então, assim, isso é ansiedade, tá? Aí a gente não entrou, então, na depressão. Não. A gente tá ainda na ansiedade. Na ansiedade, isso. Aí essa pessoa aí que tem medo de tudo. Sim. Vamos supor que essa tem daí. Essa pessoa que você deu essa exemplo, preocupação ia viajar, aí, vai viajar e fica tudo. Assim. E é com tudo. Sim. E não é só com a viagem, com é tudo, com a vida, que... é com todos. E aquilo vai diminuindo a autoestima dela. Sim. Né? Porque é só preocupação, ela não vê coisa boa. E vai diminuindo, e vai diminuindo. E ela não, aí ela consegue, ela vai ficando impotente, porque ela não tá fazendo nada, só fica no mundo das ideias. A gente tem que executar, não pode ficar só no mundo das ideias. Ela só fica no mundo das ideias, caraminholando coisas, e aí vão entrando ideias ruins. E aí a pessoa vai caindo nessa depressão. O pote só vai enchendo de bolinhas negras. Só ficou negativo. Sim. Só ficou negativo. Não vive, não produz, então acaba ficando assim, porque pensa que tudo que fizer vai dar errado, tudo que fizer pode acontecer ao contrário, né? Aí fica pra parte negativa mesmo. Então, a Débora tocou no assunto da autoestima também, relacionado diretamente também, né? Autoestima, né? A pessoa ficar nessa situação de não cuidar dela mesma, não gostar dela mesma, não fazer coisas boas ou outras coisas mais ligadas à autoestima aí também. Então, uma coisa interessante que eu gostaria que os ouvintes soubessem com essa questão de autoestima é o seguinte: a autoestima é a estima que eu tenho com relação a mim. Geralmente, ter influencia muito pouco na autoestima. Então, por exemplo, eu quero melhorar minha autoestima. Vou colocar silicone. Não vai me ajudar em nada a melhorar minha autoestima. Vai melhorar a autoestima do cirurgião plástico, que vai olhar para os peitos e falar: nossa, que trabalho maravilhoso que eu fiz, eu sou um ótimo cirurgião mesmo. Aí sim você vai melhorar a autoestima do cara. A sua, ter aquilo não vai melhorar nada. Pouco ter influencia na autoestima. O que influencia na autoestima é você ter os seus valores internos, fala assim: olha, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom pai de família, eu cumpro com as regras, eu faço e eu sou ok comigo mesmo, eu sou feliz com aquilo que eu faço. Então, por exemplo, eu posso até ter carros, casas, aquilo melhora a minha autoestima? Não. Eu vou olhar para aquilo e vou falar: não, olha, com a minha força, o que eu conquistei com a minha força. São duas as palavras aí, o ter e o ser. Ser. Né? E fazer, porque não adianta, e a autoestima ela não é perene, ela oscila. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que hoje eu tô trabalhando lá na saúde e atendo, as pessoas vão indo, vão melhorando, eu vou me sentindo potente, vou me sentindo bem, feliz com aquilo que eu faço. Tá, eu me aposento. Eu me aposento e paro com esse tipo de trabalho e paro de ter esse tipo de retorno. A minha autoestima vai cair. Sim. Então eu vou ter que fazer outra coisa para melhorar a minha autoestima. Por exemplo, vou pintar. Nossa, eu sou ótima em pintura. As minhas pinturas são maravilhosas. Aí minha autoestima volta. Então não depende de ter. Depende de ser e depende de fazer. Isso eu acho importantíssimo. Ó, tem mais gente mandando mensagens aqui. Antônio Cláudio, bom dia. Vocês estão me ajudando muito com esse bate-papo. Deus os ilumine, Débora e Fábio. Ah, muito obrigada. Valeu, muito obrigado pela participação. Antônio Cláudio, você, por favor, pode perguntar para ele se o psicólogo ajuda na questão do alcoolismo. Alcoolismo também seria algo relacionado à depressão? Com certeza. Claro. Eu falo isso como especialista em dependência química. As situações da dependência, geralmente, elas andam de mão dada com a depressão, né? Então, a fuga da realidade, a busca da felicidade, né? O efeito que dá realmente é de alegria, a consequência que traz já é a depressiva. Então, é associado diretamente. As pessoas que têm os quadros depressivos, elas geralmente associadas ao uso de substância, total. Então, a pessoa ela está numa situação de uso da substância para conseguir alegria, felicidade, porém o efeito que causa isso aí gera uma situação que causa tristeza. Então, automaticamente ela vai entrar no estado depressivo. Então, a droga ela pode ser a princípio ela é até uma situação que deixa ela muito alegre, muito feliz, mas depois, na hora que ela tá na abstinência ou coisa assim, ela vai ficando num estado depressivo. É, porque a bebida, ela é depressora do sistema nervoso central. Entendeu? A pessoa... Ela estimula a princípio e depois ela deprime. Deprime. Mas o depressivo, ele vai atrás da bebida ou é a bebida que transforma a pessoa em depressivo? Eu acredito que seja a pessoa que é muito ansiosa, ela precisa de alguma coisa para acalmar. Isso. E aí então ela vai atrás da bebida. Isso. Para acalmar. Ou maconha. Maconha saiu uma entrevista aqui. A situação da busca. Ela vai buscar algo. Sim. Ou a alegria, ou a tranquilidade, enfim. Ela tá buscando algo. Ela busca algo. E ela pensa que esse algo aí vai ser encontrado nessa substância que ela usa. Ou o álcool, a cocaína, enfim. Mas aí ela vai verificar que o efeito acaba. A vida continua. E ela tem que continuar uma vida sem a substância, né? Às vezes a questão da pessoa, da mulher principalmente, né? Que às vezes toma o seu remedinho para dormir, ou não vive sem o seu calmante. Até que ponto que é? Porque não adianta nada a gente estar falando no tratamento da medicação, a pessoa tirar a dependência de uma coisa e partir para outra, né? Aí eu não vivo sem o remedinho de dormir, então não tá legal, por isso que tem que caminhar junto. Mas qualquer coisa na vida que você precisa de algo para que é natural, por exemplo, só eu preciso de beber para me sentir bem. É isso. Eu preciso de alguma adorno sexual para ter conseguir sexo com a esposa. Qualquer coisa que você precisa de alguma coisa para fazer outra, isso não é legal, isso não tá bom. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem que observar. Aqui, eu não vou dizer o nome dela, mas ela está dizendo que passa com a Débora, está tentando me ajudar, né? A Débora está tentando me ajudar, ela tenta me colocar para cima, mas o que a gente passa, só a gente que sabe, viu, Antônio Cláudio? Fui diagnosticada com síndrome do pânico, depressão e ansiedade. E tudo que eles estão falando, Antônio Cláudio, me encaixa perfeitamente. É muito difícil. E ela está dizendo aqui novamente que está passando lá com a Débora, que está tentando ajudá-la. É realmente uma situação difícil. Quem está de fora não consegue compreender, né, esse universo. Aí a família fica. O que a gente até falou meio no começo, faltou inchada, né? Trabalhar, né? Tem muito disso, infelizmente, né? Já que tá na rádio, tem uma música que fala assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É isso aí, é muito difícil. Pergunta muito interessante aqui do Zé Fernandes. Pergunte a eles se psicólogos também estão sujeitos à depressão. Claro! Somos humanos. É o que eu tava falando. É o que eu falei. As pessoas pensam que o médico não adoece, né? Que um psicólogo não fica louco e por aí afora. Não, claro, mas assim, o que a gente aprende na faculdade, o que a gente tenta fazer é o tripé. É fazer supervisão dos casos, é fazer terapia, né? Então a gente tem que. E as técnicas que a gente tem para ajudar, né? Pra gente não. Porque imagina, eu atendo 50 pessoas por semana. Imagina se eu for levar o problema de todo mundo para mim. Pra casa. A gente tem a técnica. De deixar lá, você é o outro que vai fazer, não somos nós. Muito. É o outro. A gente vai dar as ferramentas, a gente vai mostrar o caminho, mas a pessoa, a escolha é sempre dela. Se ela não quiser seguir... Ô Fábio, no, na questão do alcoolismo, a gente tem aquela do só por hoje, né? Só por hoje. E a questão da depressão? A pessoa, ela consegue a cura 100% ou ela é um dia após o outro? Vamos entrar numa particularidade rapidinha aqui. Eu trabalho muito com grupo. Eu Sim. gosto muito do grupo. O grupo se manifesta, às vezes, numa situação que o indivíduo não se manifesta. Existe até o grupo Neuróticos Anônimos, Sim. né? Além de o alcoólico, além de o narcótico, o neurótico, o comedor compulsivo e por aí afora. Então, o que eu fiz para viver bem hoje? Em todos os sentidos, não só na bebida, né? Tem um ditado que eu ouvi uma vez num grupo que eu coloco isso aí na minha vida. Se eu acordei hoje e não fiz bem para alguém, pelo menos mal eu não fiz. Então a pessoa viver bem, a pessoa se sentir bem, a pessoa conseguir conviver bem. Então, por hoje eu estou bem. Amanhã a gente não consegue verificar como é que vai ficar. A gente não sabe, como a Débora falou, às vezes você vai acordar sem motivo algum e falar que não tá legal. Nossa, hoje eu acordei, mas não sabe por quê. Então, por hoje eu consegui viver bem, dormir bem, lembrando da função do sono, lembrando que o sono faz bem, alimentação faz bem, atividade física faz bem, mas tudo é um conjunto, né? Não existe uma fórmula mágica para falar assim, a pessoa para ser feliz tem que ser assim, tem que seguir um livro de autoajuda e coisa desse tipo. Isso não existe. Como que a gente aborda uma pessoa que esteja passando por um momento de depressão? O nosso ouvinte está acompanhando lá o programa e olha, ele pensou, ah, esse fulano aqui da minha família está com todos os sintomas lá que a Débora e o Fábio disseram no programa. O que a gente deve fazer? A pessoa não aceita, ela não quer, como a Vanusa disse. Então, porque olha só, a gente vai se deparar com a questão da escolha. Que é extremamente importante. Porque olha só, porque assim, né, você está mostrando o caminho para a pessoa, você está pontuando, você não está bem. Olha, vai dando, porque a doença, ela vai dando sinais há muito tempo. Não começa de hoje. A depressão não é assim, ó. Ela vem vindo. Vem vindo. Eu tava lendo uma entrevista super interessante daquele Boechat que morreu, que passou por depressão. Né? E ele tava contando que fazia tempo que ele tava se sentindo mal e ele não percebia. Por excesso de coisas, né? Então ele falou assim que os prazeres que ele tinha, ele gostava muito de ir pra Nova York, chegava lá, a mulher falava, vamos pra museu, vamos não sei pra onde, ele falava, ai não. Quando ela chamava, vamos jantar, ele falava assim, vou jantar, mas só por causa do vinho. Aí ele foi pra bebida, eu vou só por causa da bebida. E ele foi indo, não foi percebendo esses sinais que ele tava deixando de... Ele falou assim que ele perdeu a capacidade criativa que ele tinha, que ele fazia as coisas improvisadas, tudo. E ele não foi percebendo, aí ele teve esse colapso, chama surto psicótico. E ele disse uma frase super interessante, que ele falou assim, olha, que eu aprendi que se você não reservar tempo para se sentir bem, vai ter que despender tempo para passar mal. É isso que as pessoas precisam saber. Se ela não despender tempo para ir lá fazer o tratamento, pra ela ir lá, sabe, pra se sentir bem. E outra, tem pessoas, Antônio Cláudio, que acha que a vida é feita de trabalho. Ponto final. Ela não sai com a família pra lugar nenhum. É só trabalho. É trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. E não tem prazer nenhum. Então, ela vai ter que despender tempo, que ela vai deprimir. Porque a pessoa precisa ter prazer na vida. Prazeres simples, não tô falando de grandes prazeres, de não. Viagem a Nova York. Viagens a Nova York. Você pode ir pro pesqueiro mesmo ali da esquina com a família, né? Sim, e se divertir. Sentir prazer, ir pra um cinema. Dia a dia, né? Isso. Descobrir alguma coisa. Namorar a vida. Eu falo muito para meus pacientes. Pacientes, tem que namorar a vida. Porque existe uma diferença entre comer e saborear a comida. Comer, você senta na frente da televisão, você nem sabe o gosto que tem, você não sabe se é peixe, se é frango. Você tá lá. Agora, saborear, não, você vai ver se a comida tem sal, se ela não tem, o gosto dos temperos. Ah, você colocou isso, colocou. Isso é viver. Então, assim, é você viver o dia a dia. Hoje, eu tô gostando de estar assistindo televisão com a minha família, tá passando um programa. Sabe isso? Viver esses pequenos detalhes, pequenas situações que fazem bem. A gente vai ter que fazer uma segunda parte do programa, tem muitas perguntas aqui. Por exemplo, Você tem que vocês respondessem de forma rápida, agora que a gente está com o tempo estourado. Sim. Antônio Cláudio, pergunto para o Fábio, qual é a melhor maneira de melhorar a autoestima? É a Gabriela que está perguntando. Melhor maneira de melhorar a autoestima é gostar de si mesmo. É pra isso, mim, né? A pessoa tem que. Porque a sociedade imediatista, padrão de tudo ser perfeito, tudo. Então a pessoa tem que pensar: eu sou única, né? Eu sou um indivíduo. Eu sou bem assim. Agora, se a gente for acompanhar um padrão, a autoestima nossa fica lá embaixo. Outra perguntinha, Antônio Cláudio: olha, por favor, não fale meu nome. Claro que a gente não vai falar. Essa semana chorei muito, Antônio Cláudio. Senti tudo isso que eles falaram aí. Graças a Deus, tenho um marido muito bom. Minhas filhas também têm muita paciência comigo. Ela está perguntando, será que eu estou com depressão? Então, ela tem que ir lá para avaliar. A gente precisa ver o quadro, né? Precisa fazer uma anamnese, descobrir. Se tiver, não tem problema nenhum, gente. O que que tem? Porque assim, se você tá com pressão alta, você toma remédio. Se você tá com diabetes, você toma remédio. Se tá com depressão, você toma remédio. O remédio veio pra ajudar a gente. Você tá falando de remédios e tem um ouvinte aqui, o José, que tá perguntando. Psicólogo pode prescrever medicamentos? Não. Fale da relação com o profissional de educação física. Vamos lá, primeira questão de medicamentos. Tá, medicamento é o seguinte. Para prescrever medicação, tem que ser um médico. Então... O psiquiatra, o que que é o psiquiatra? Ele faz medicina e se especializa em psiquiatria. Ele tem condições de prescrever os remédios. É isso que ele faz. Ele vai ver o caso, analisar, ele vai fazer, às vezes, uma composição de remédios, porque não é, às vezes, não é um remédio só que vai fazer com que a pessoa melhore, às vezes tem que ser composição de dois. Sim. Às vezes põe um, tira um, põe outro, é isso até acertar a dose. Sabe? Até acertar. Diminui a dose. Isso, aumenta. A dose, a pessoa tem que ter uma paciência para esperar acertar a dose e o remédio. Né? Porque cada organismo é único. Então, o psicólogo vai perceber na terapia se o remédio. Olha, eu não sei. A gente podia conversar com o psiquiatra para ver a questão da medicação. Porque tomou a medicação, a pessoa tem que ter uma melhora. Pelo menos depois de 15 dias, a pessoa já tem que começar a dar uma melhora. E a questão da relação com o profissional de educação física é importante? Essas atividades físicas? A psicologia, ela está ligada a muitas atividades. Uma delas é justamente a educação física. Então, a atividade de educação física é essencial numa qualidade de vida que a gente estava falando. Atividade física, né, Fábio? É importante. É atividade física. Então, atividade física, como toda a área, o profissional, o preparador físico, o professor de educação física vai prescrever o que é melhor para aquela pessoa, para aquele cidadão em si. Não pegar e falar, tá na moda fazer crossfit, eu vou fazer crossfit, tá na moda fazer. Então é procurar o profissional. Marcelo Rosa, Antônio Cláudio, parabéns aí aos dois entrevistados de hoje. Excelentes profissionais, tratam seus pacientes com muita humanidade. Obrigado. Queria agradecer demais, Débora. Queria agradecer muito, Fábio. Obrigada. Olha, eu quero já deixar reservado aí os próximos sábados se vocês voltarem aqui no programa. Claro. Viu que é algo que desperta muito interesse das pessoas. E como o Fábio disse na primeira pergunta, é algo que a gente precisa conversar e falar sempre. Sim, né? Sim. Muito obrigado, viu, Débora? Obrigada a vocês. Eu agradeço a Débora, agradeço a todo mundo que ouviu aí e estamos à disposição. Ótimo, ótimo dia. A gente vai fazer um intervalo comercial e eu volto já já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.